Obrigado pelo convite, desde já, da Rádio Boa Nova, e bom dia a todos, mais uma vez. Relativamente a este objetivo, é um objetivo que eu já tinha em mente, que era ir ao Havaí mais uma vez, porque eu já fui em 2015 fazer o Mundial lá, já fui finisher. Como não foi um resultado que quis obter lá, porque é sempre uma dificuldade enorme de obtermos bons resultados lá, porque é um ambiente muito duro, é um ambiente muito quente, e fazer aquelas distâncias naquele ambiente é muito difícil. E para além disso, é o facto de ter feito a prova e não ter corrido como eu queria, porque tive um furo no meio da prova e não tive o resultado que pretendia por causa dessa situação que me desorientou a prova do princípio ao fim. Princípio ao fim, quer dizer, desde o quilómetro 140 da bicicleta, desorientei-me depois para a maratona e não consegui terminar o Ironman como pretendi e com a ambição que eu tinha naquela altura. Depois disso, ambicionei novamente fazer o projeto de voltar ao Havaí, em que esse objetivo era voltar ao Havaí em 2020. Só que essa situação não foi possível porque em 2019, quando eu me inscrevi na altura para Barcelona para 2020, em 2020 surgiu o Covid. E adiou-me duas épocas o Ironman de Barcelona, e na terceira época que eu iria fazer o Ironman de Barcelona, que era em 2021, neste caso, o ano passado, não pude fazer o Ironman de Barcelona porque apanhei Covid e tive que adiar para este ano o Ironman de Barcelona, com grande ambição, sim senhor, de querer conseguir o apuramento para o Havaí. Não estava à espera de fazer tão bom resultado como fiz, sou sincero, porque nesta prova, para nós conseguirmos uma qualificação, bastava ter feito o oitavo no meu escalão, consegui fazer segundo e quase a fazer primeiro, porque no Ironman ficar a 6 segundos do primeiro não é quase nada, é um milésimo ou um centésimo de segundo, neste caso. Mas como nós partimos em vagas, não temos a noção de muito bem do lugar em que estamos. E pronto, fiquei em nome da geral e segundo o meu escalão, que foi o meu melhor resultado sempre no Ironman Internacional e que correu belíssimamente bem. E pronto, foi o que foi. Agora há que preparar então o Havaí, não é? Pronto, já vamos falar nessa parte daquilo que é necessário e que necessitas, toda a logística, todo o apoio, tudo isso. Tu agora fazes parte do Estoril já há algum tempo, não é? Do Estoril Praia, com as cores amarelas e azuis, além de pertenceres ao Clube Atlético aqui em Oliveira e fazeres parte e teres o teu ginásio, que tens uma atividade enorme. Como é que consegues gerir tudo isto para ir treinando, para ir ter tempo para treinar? Eu sei que possivelmente treinarás fora daquilo que nós consideramos horas normais de treino. Como é que tens de fazer? Porque não podes andar 10 km de bicicleta, tens que andar percursos longos, não é? A logística. Eu até me pergunto, às vezes, quando para a época, como é agora essa circunstância de agora de parar a época e de fazer uma pausa daquilo que é um ano de treino e de reflexão, porque isto depois, quando nós paramos 2 a 3 semanas para refletir e de fazer a transição da época, eu ainda às vezes me questiono como é que eu consigo fazer os treinos que faço ao longo da época quando estou mais focado e mais envolvido no treino, e porque sou uma pessoa muito ambiciosa e muito rigorosa, que é daquilo que é as minhas rotinas, porque se formos a ver, eu sou professor de Educação Física na Escola Profissional Lepto Oliva, isto é o meu principal atividade de trabalho, tenho um ginásio que é RD Sports. Tenho uma família que são 2 filhas lindas e a minha esposa. Fantástico. E conjugar, para além dos treinos do triatlo dos jovens, da formação do meu clube atlético, e tudo isto, e indo aos treinos, é tudo uma complicação muito grande, mas quando se tem objetivos, é o que eu transmito às pessoas, quando nós temos objetivos, quando temos ambição de conseguir nos superar e de levar a cabo aquilo que nós pretendemos, não há nada que seja impossível, né? E que são horas que se calhar temos que acordar às 5 da manhã e que tem amigos que têm o gosto de treinar comigo neste momento, que são amigos aqui valentes e que têm vontade e que puxam por mim também, que fazemos horas extras ou de manhãzinha ou ao final da tarde ou fora de horas e que nos permite conseguir treinar para esse tipo de distâncias e desse tipo de provas. As provas e o triatlo é composto por três modalidades, o atletismo, a natação e o ciclismo, mas todas elas não são modalidades curtas, são longas. Por exemplo, tu para treinar natação, eu sei que aqui em Oliveira não tens possibilidade, tens que recorrer a outros meios, mas tens de treinar porque tu treinas, e as provas são em mar aberto, não é assim que se diz? Exatamente. Para treinar numa piscina e ir para um mar aberto, treinar, tu tens de fazer muito. Como é que consegues conciliar neste momento conseguimos, por acaso até conseguimos aqui um horário que não é o pretendido para conseguirmos fazer os nossos treinos de natação, mas é o que nós temos e os equipamentos e as infraestruturas que temos, que dá para treinar praticamente neste momento quase todos os dias de natação aqui na piscina. Mas com um sacrifício enorme, porque depois entramos na piscina, depois estamos sempre a pensar no trabalho e são horas que se calhar temos que saltar a hora de almoço ou sair logo do trabalho ao final do dia para ir treinar e que depois não são as ideais para nós andarmos descansados e focados no treino, infelizmente, mas é o que nós conseguimos. Para além disso, ainda tenho a possibilidade de ir nadar às piscinas de Arganil e consigo nadar na piscina de 25 metros, porque aqui a nossa piscina é de 17 metros, e consigo complementar o treino de natação com alguma qualidade, assim com estas duas infraestruturas. Para além disso, sempre que posso, porque eu vivo ou tenho casa em Grândola dos meus pais e nado no mar com os meus amigos e atletas de referência até Rui de Lourdes e mesmo no Estoril Praia, quando vou lá abaixo, às vezes combino com atletas e amigos e nós nadamos no mar, ou então tenho aqui o Val do Recim, ou também no Rio Alva, já fui muitas vezes quando tenho as retenções de água e as represas fechadas, que nesta altura do inverno não permite, sim, não estão. Mas na altura do verão ainda vou nadar a Penalva ou a São Sebastião e ainda dá para fazer ali umas braçadas. E pronto, e vou gerindo o treino desta forma, em águas abertas e na piscina. Pois vais intensificando esse treino, até porque normalmente são distâncias enormes, por exemplo, a natação são 3,5 km ou quase 4 km, não é? 180 km de bicicleta, com mais 42 km de corrida, nunca podes fazer treinos curtos sem fazer treinos longos. Quando te vais aproximando das provas, aí é que vais intensificando, não é isso? Exato. Começa a ser sempre mais... É assim, eu fui alterando ao longo do meu tempo um pouco a metodologia do treino, porque cada vez mais nós vamos ficando velhos e nós quanto mais impacto levarmos e mais volume de treino fizermos, também não é o ideal nós exagerarmos nesse tipo de treino ao longo da nossa carreira desportiva. Se eu for a dizer que eu, há 15 anos atrás, quando iniciei mais nas distâncias longas, e me foquei mais nesse tipo de distâncias, eu cheguei a fazer e cheguei a fazer 30 horas de treino semanais. E quando eu era atleta de alta competição também fazíamos blocos de 30 horas de treino semanais. O triatlo é uma modalidade, desde a modalidade olímpica, que é muito exigente, e nós somos super atletas e temos de ser muito bons atletas em todas as vertentes, tanto na natação como na bicicleta como na corrida a pé. Nós temos de treinar e treinamos muitas horas. Apesar disso, eu, como ao longo dos anos, e desde que tive a minha primeira filha, Alice, tive que me readaptar à minha realidade, porque a minha vida profissional foi intensificando cada vez mais, e tive que procurar uma alternativa para poder treinar com mais qualidade e retirar as horas de treino. Neste momento, treino cerca de 15 horas, treino no máximo entre 12 a 15 horas e no máximo cargas de treino de 15 horas, em que faço um ou dois treinos, um treino de corrida longa, ou dois treinos de corrida longa e um treino de bicicleta longa, e depois foco muito na qualidade do treino de intensidade para poder chegar ao alto nível na distância longa, que isso é que faz a diferença, tanto também num bom treino de reforço de ginásio, que é o meu foco, para poder não sofrer impactos depois nessas modalidades lesões, porque o treino de reforço muscular e o treino de ginásio é o que nos permite andar bem ao longo do ano e de uma época, e para ganharmos e temos ganhos de força para o resto das modalidades. Tu começaste cedo, aliás participaste no Campeonato Nacional de Juvenis e depois a partir daí despertou o clique para este género de modalidade. Esta modalidade tem evoluído, é muito exigente, mas tem evoluído também ao longo dos tempos, não é? E por acaso eu há bocado estava a querer falar sobre isso, porque eu tenho pena que quando eu me inscrevi no Ironman de Barcelona, nós já falamos do Ironman de Cascais há muitos anos, há alguns anos, porque o Ironman de Cascais, quando surgiu em Cascais, foi na distância média, na distância 70.3, que é o meio Ironman, e 3 anos depois de ter surgido na 70.3, a organização decidiu, no ano em que eu já tinha feito a minha inscrição para Barcelona, fazer o Ironman na distância full, que é o Ironman de distância longa, que são 3,8 km a nadar, 180 de bicicleta e 42 a correr, e tive muita pena de que a minha qualificação não fosse em Cascais. Na altura, depois, não decidi não fazer a alteração da inscrição, porque o Ironman de Barcelona era visto como um Ironman muito rápido e eu queria fazer o objetivo de baixar das 9 horas de prova, em que, com as condições climatéricas este ano em Barcelona, que estavam de muito vento, chegou a estar 40 km/h de vento no ciclismo, não me permitiu, fiz 9 horas e 9, que é o meu melhor tempo neste momento de Ironman, e a situação foi esta, de querer fazer. Diga? Queres conseguir fazer o melhor para depois estar então no que me dava a dizer que tu em Barcelona não estavas à espera, ou pelo menos aquele resultado que tiveste não era o resultado que estavas tanto à espera. Eu foquei-me no tempo, porque eu não estava à espera de ficar tão bem classificado, mas o tempo que eu queria fazer era melhor do que os 9 horas e 9. Imagino, se nós vamos para uma prova, se estiver a chover, se estiver muito vento, são logo condicionantes que limitam numa distância longa fazer um resultado que nós pretendemos. Eu sou uma pessoa que não me foco pelo resultado de prova, mas foco pelo meu resultado pessoal, que era baixar das 9 horas de prova. Nesta circunstância não consegui ainda o meu objetivo de baixar das 9 horas de prova, mas consegui o resultado do Havaí. Foi o bom engraçado de ter um bom resultado e uma boa classificação e não ter o resultado pessoal e recorde pessoal atingido, apesar que bati o meu recorde pessoal, que o meu melhor resultado era 9 horas e 17 e fiz 9 horas e 9. De facto é fantástico quando nós temos um objetivo e depois conseguimos o outro, não aquele, mas conseguimos, à procura de um, conseguimos o outro. Olha, Rafael, e já vamos falar disso que é o Havaí, o próximo ano, só para perguntar, de facto tu fizeste algumas provas aqui em Portugal, há aqui alguma que deu muito nas vistas, aquela da Nacional 2, fazeste tudo, eu sei que teve, um lugar de homenagem até ao teu irmão, também valeu por isso. Como é que conseguiste fazer esta ligação? Tantos quilómetros desde lá de cima de Chaves até lá abaixo a Faro, sempre em cima da bicicleta, só parando mesmo para aquilo que era extremamente necessário. Foi duro. Eu já tinha feito duas foi essa vez, foi a segunda vez, e tinha prometido que nunca mais voltaria a fazer. Na primeira vez que eu acabei, tinha prometido a mim mesmo que não voltava a fazer, porque era algo impossível. Impossível no sentido de que eu cheguei tão de rastes ao final da Nacional 2 na primeira vez, que na primeira vez que eu fiz, contando as horas totais, contando com paragens, fiz 29 horas e cheguei lá de rastes e disse assim: epá, não vou voltar a fazer isto é uma loucura. Mas depois, pelas circunstâncias da vida, depois o meu irmão teve um empiema pulmonar, teve um mau momento também, foi dos piores momentos que o meu irmão teve, e depois teve um tumor no intestino. E eu disse assim: apá, se ele superar este tumor, eu também tenho que superar através da Nacional 2 e vou fazer em homenagem ao meu irmão. E fiz a Nacional 2 e se me pergunta como é que eu fiz a Nacional 2 contando com as paragens em 24 horas e 24, digo-lhe assim: não sei. Porque o tempo todo que peguei passa em cima da bicicleta em 24 horas é pedalar e quase não vou pensando em mais nada, senão ter que pedalar, me esforçar-me, e numa distância longa também é o foco do esforço, o foco de me superar e dizer, pá, faltam X, tenho que andar neste ritmo, tenho que conseguir me alimentar a este ritmo, tenho que... É muito focado no ritmo em que eu vou, na alimentação que eu tenho que fazer. E o sucesso da Nacional 2 foi, basicamente, à minha nutricionista, que é a Alexandra Domingues também, porque ela delineou-me ali um plano espetacular de nutrição, e que fez com que eu me alimentasse de forma excelente e que eu me focasse no ritmo em que eu devia levar e fazer o ritmo certo até ao fim, pensando que tinha que me superar como o meu irmão superou. E conseguiram. O teu irmão felizmente está melhor. Está melhor. E o que é ótimo. Tu também conseguiste superar, o que é de facto muito bom. Isto só prova que nós, com esforço, com vontade, conseguimos quase sempre os objetivos. Falamos então com Rafael, o triatleta de Oliver do Hospital, enfim, gosta muito de correr, às vezes vimos-o aí andar a correr, de bicicleta, outras vezes a pé, de natação já não tanto, mas agora há essa prova Ironman. O que é necessário para se chegar lá bem, Rafael? É preciso ter... É preciso muita coisa, não é? É preciso ter disciplina. Porque uma pessoa, para poder disciplina, digo que ter uma disciplina de ser rigoroso, de que tem que cumprir e focar-se naquilo que tem que fazer, de treinos que estão estipulados. E depois, no sentido, como temos disciplina, somos rigorosos com nós mesmos, né? Somos disciplinados, somos rigorosos. Cumprir aquilo que é para ser feito no treino, as intensidades que estão estipuladas, para quando se cria essa rotina, e entrarmos nessa rotina e deixarmos-nos levar por essa rotina, com a vida de trabalho, a vida familiar e tudo em mistura, as circunstâncias do dia, os imprevistos dos nossos dias-a-dias, e com essa disciplina, essa persistência de se querer chegar lá, nós conseguimos atingir o que está pretendido. Olha, e o que é que agora é necessário, toda esta logística, todo este apoio, o que é que já estás a começar a preparar essa ida? Já estou a começar a preparar. O que é necessário agora? Naturalmente tens de ter apoio. Eu fiz uma reflexão de 3 semanas, fiz uma paragem de 3 semanas de treino e estipulado entre mim e o meu treinador, porque eu este ano decidi, a partir de junho, que tinha que ter um treinador que me ajudasse a ter um estímulo externo para ter mais motivação, porque eu até... Ligado ao Estoril, não é? Não, procurei um treinador fora do Estoril. E neste momento, eu... porque eu fui autodidata até agora, e eu necessito que tenha alguém que precisasse me dar... me impusesse regras para não fazer exageros no treino que eu estava a fazer. Porque uma coisa é ter alguém que nos chama a atenção por fora para cumprirmos, apesar que o treino é muito idêntico àquilo que é a minha ideologia de treino, e foi por isso que eu escolhi esse treinador. E neste caso, eu estive... estou a delinear com ele todo esse processo para preparar agora o Havaí do ano que vem. E o que é preciso? É preciso, neste momento, eu estou a desenvolver um portfólio e um vídeo, desenvolvi agora um vídeo pessoal para procurar patrocinadores, para explicar um pouco a minha história, a importância que o desporto amador, que neste caso somos completamente amadores, como não somos representantes de seleção, representamos o nosso país, claro, representamos as nossas cores, a nossa região, neste caso, e precisamos também o apoio dos patrocinadores, porque isto é como se fosse um Dakar do triatlo. O Ironman do Havaí é um Dakar, não, temos que ter os patrocínios para... conseguimos atingir o objetivo de chegarmos lá, e temos apoio, porque é um apoio financeiro muito, muito elevado, e é um financiamento muito elevado, e neste caso temos que delinear um plano estratégico para conseguir, tanto em termos de treino, tanto em termos de arranjar patrocínios, chegarmos lá o melhor possível para conseguirmos ir lá, porque neste momento eu estou a fazer um vídeo promocional, estou a fazer uma proposta para patrocinadores, para me apoiarem. E é nesta só assim é que será possível naturalmente atingir esse objetivo. A prova vai acontecer em que altura do ano? Em outubro, entre 12 a 14 de outubro de 2023. Isso lá nessa altura se também haverá esse problema das temperaturas? Vai, lá é dos sítios em termos de Ironman que tem mais umidade, tem mais temperatura. E também tem ventos fortes em certas circunstâncias, apesar de serem temperaturas altas, também tem ventos fortes, pode calhar em dias de muito vento. E as circunstâncias daquele Ironman são em grandes dificuldades ambientais e situações de ambiente externo, características externas que nos impeça de fazer o melhor, às vezes custa mais. Vais de Portugal, és o único, como é que isso funciona? Não, neste momento há mais atletas que vão. De Barcelona fui eu e mais um colega, Mauro Azevedo, que conseguimos lá a qualificação. Mauro ficou em quinto do seu escalão M50 e eu fiquei em segundo do M40. E em Cascais, que foi duas semanas a seguir, também já temos mais, acho que são quatro atletas, ou neste caso já somos no total oito atletas portugueses que estão qualificados para o Havaí. Que é bom. Exatamente. E que, se formos a ver, num país tão pequeno em que através de, e para voltar a uma questão que me fez anteriormente com o Ironman de Cascais, cada vez mais se despoltou o interesse em fazer distância longa de Ironman, com o Multisport Coimbra também, que é um Ironman do Campeonato Nacional e é feito no Multisport há duas épocas, também se despoltou mais o interesse dos portugueses fazerem Ironman, e com as características e os apoios que nós temos em Portugal no desporto, nós temos um nível de Ironman e de desporto muito elevado pela ambição dos atletas terem grandes resultados, neste caso. O que é fantástico. O que é fantástico. Isto quer dizer que temos uma genética muito boa, não é? Pelo menos é essa a indicação que nós temos de ter. Estamos com 40 minutos passados depois do meio-dia, esta conversa é mesmo assim, acho que tocámos no essencial. Agora é saber se, de facto, reunir esses apoios que são necessários. A rádio, naturalmente, está aqui para te dar a ajuda que necessitas dentro daquilo que é a nossa área de comunicação e esperar que, de facto, tu consigas. Nisto, há um esforço enorme que nós nunca nos podemos esquecer. As filhotas e a Armanda têm sido o grande alicerce de Rafael, não é? São. Armanda, com a persistência dela e com a maneira de ser dela, fantástica. E as filhotas agora... Como é que vais conseguindo gerir isso com a escola, e com a boa vontade de chegar lá? Eu acho que o motivador está em casa, não é? Eu acho que elas já gerem isso há bastante tempo, desde que a Alice nasceu, e depois a Matilde nasceu em 2018 e a Alice em 2013. É um sacrifício enorme por parte da minha família, principalmente das minhas filhas. Elas abdicam de muita coisa, e da minha esposa, da Armanda. É preciso tentar gerir muito bem o tempo em que podemos estar com elas e gerir muito bem os fins de semana e o tempo que podemos dedicar também a elas, para elas poderem estudar, para podermos nos dedicar também a brincar com elas e transmitir-lhes o melhor que podemos como pais. Agora é tudo uma questão de gestão de tempo e de dedicação, porque eu tento fazer sempre o meu melhor e tento de me dedicar o máximo possível à minha família, o melhor que posso. É claro que às vezes há alturas de treino em que nós temos de treinar um pouco mais e elas abdicam muito de estar comigo e eu abdico muito de estar com elas, mas pelo menos acho que somos uma família muito unida e elas já percebem muito, essas exigências. E fico muito feliz por ter a família que tenho. E é fantástico, as filhotas de Armanda, é fantástico. E este, o apoio familiar é importante em qualquer ponto, e principalmente no desporto, e nestes casos em que se despende muito tempo, é sempre a família que paga. Mas é importante. Rafael, eu gostei imenso desta conversa. Não sei se tens mais alguma coisa que queiras acrescentar. Para já, o que nós pedimos é patrocínios, não é? Ajuda. É, claro. Eu agora, a partir da semana que vem, vou divulgar o meu vídeo promocional, vou enviar esse vídeo e a proposta de patrocínio a vários patrocinadores, principalmente locais, que a minha ambição é divulgar as empresas locais, é promover as empresas locais, divulgar principalmente não só promover no sentido de eles me patrocinarem, mas sim porque eu acho que tem que haver um retorno de ambas as partes, entre o atleta e os patrocinadores, mostrar a marca deles para eles venderem mais, porque não é só promover e eles apoiarem, porque eu acho que tem que haver parte a parte um compromisso entre patrocinador-atleta, em que se uma marca ou uma empresa patrocina esse atleta, nós temos que ajudar a empresa a vender mais, a produzir mais e a ser uma grande empresa se querem se ligar a um atleta ou a um desporto ou a alguma equipa. É essa a missão que devemos ter e é isso que eu vou pretender dos patrocinadores, é dar esse retorno. E certamente vais conseguir. Rafael, foi um prazer estar contigo. Nós vamos conversando mais conforme se vai aproximando o período de ir até o Havaí. Ainda falta muito ano, mas enfim, isto às vezes corta-me pressa já a alturas. Nós estamos para também divulgar todas essas atividades, até porque eras também uma bandeira de Oliveira do Hospital, no desporto, e portanto está por inerência ligado a essa atividade e a divulgação do Conselho, e esperar que, de facto, certamente consigas todos os seus objetivos, que têm sido muitos, têm sido fantásticos, e certamente vais ter um bom resultado no Havaí e vais ter esse reconhecimento. Rafael, foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado à Rádio Boa Nova e obrigado ao Albino também, José, por me ter convidado.